A leitura, a simples leitura do Apocalipse para os simples nos empolga. E a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo. É uma coisa maravilhosa. Esse capítulo 11 é tão importante. Deixa eu chegar até aqui a parte. É passado o segundo ai, mas eis aqui o terceiro, que cedo virá. E agora o que vem é o terceiro ai, hein? Os dois primeiros já foram. Neste novo ciclo do entendimento do Apocalipse. Vocês viram que as duas testemunhas mártires, quem serão, hein? Há muitas interpretações a respeito delas. Uns dizem que é Elias e Enoque, outros Zorobabel e Josué, outros o Velho e o Novo Testamentos, e assim por diante. Mas acontece lá que conseguiram matar as duas testemunhas mártires. Para mim, o Novo e o Velho Testamentos. E aqueles que reencarnam com a missão de manter as suas chamas sempre acesas, né? Aí pode ser Zorobabel e Josué, pois veremos essas figuras históricas, bíblicas históricas. Elias e Enoque, e uma porção de gente aí. Isso é bom, porque a turma mostra que tem interesse em deslindar os segredos do Apocalipse. Que, no final, não é segredo algum, porque ele significa a revelação de Jesus. Então, a besta que surgiu do abismo, pelejou contra elas e as venceu e as matou. Como venceram e mataram também Jesus, né? Mas no momento que crucificaram e elevaram a cruz, o colocaram acima de todas as cabeças, aí é que ele reinou mesmo. Só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade nada pode temer. Mas então as duas testemunhas mártires foram mortas, né? Pensaram que as mataram. Vamos aqui ao versículo 10 do capítulo 11. A turma que as matou, atendendo às ordens da besta que surge das profundezas do abismo, a turma ficou alegre. E os habitantes do mundo se alegrarão por causa da morte deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus entrou neles e se ergueram sobre seus pés. E àqueles que os viram redivivos sobreveio grande medo. Comparem isto, como já disse, com o versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse. Jesus vem sobre as nuvens com poder e grande glória, e as tribos da terra e as nações da terra se lamentarão sobre ele. Por quê? Porque não quiseram acreditar na profecia. Confundiram a profecia com as interpretações mil que existem, algumas bem fajutas. A interpretação, os intérpretes é que são um perigo. Como dizia Isaac Newton, citado pelo irmão Zaru na mensagem de Jesus para os sobreviventes. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E se elevaram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram subindo. Pensaram que tinham acabado com eles. Nem lhes deram a caridade do enterro dos seus corpos. Deixaram na praça da cidade infectada como faziam os reis quando matavam seus desafetos, para que a exposição do cadáver ou parte do cadáver servisse de escarmento aos outros. Assim fizeram com Tiradentes. E o que, que adiantou? Sua verdade ficará de pé. Quem está com a verdade nada pode temer. Imagine fazer isso com as testemunhas mártires, que são muito maiores que Tiradentes, com todo o seu brilho. Não adianta perseguir um homem de valor, uma mulher de valor. A história fala contra essa imbecilidade. Perseguiram o Gandhi, prenderam-no tantas vezes, somando 6 anos. É aí que ele ficava lá e escrevia aquelas páginas extraordinárias que imortalizaram a sua mensagem. Adiantou crucificarem Jesus? Não. Bom, mas quando elas vão subindo e a turma embasbacada olhando, os dois inimigos que eles pensaram ter matado, veja só, as duas testemunhas mártires vieram trazer luz aos que vivem na escuridão. Mas há pessoas que gostam da escuridão mesmo e não adianta. Ah, só a morte me modificará, ninguém me modificará. Por que não dizer palavras belas? A vida continua. O sol continua nascendo, continua a chuva a cair, a fertilizar o solo. E você vai servir de humus, de fertilizante, seu corpo, né? Com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba, com toda a sua selvageria, de lutar contra a sua própria realização espiritual. Naquela hora sobreveio o grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Olha o 7 simbólico aí. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Há pessoas que são assim, há nações inteiras que são assim. Deus é que mandar os cobradores cruéis, os elementos que realizam o karma ruim. Porque karma não é só coisa ruim. Karma quer dizer efeito, causa e efeito. O karma pode ser bom, depende dos seus atos. Não adianta mais, irmão, pai, eu já fiz tanta besteira, então para de fazer e começa a fazer o bem para corrigir a coisa. Ué. Ah, é como se tivesse muito sujo. Ou muito suja, tem que começar a tomar banho. E você está encardido, hein? Começa a tomar banho, tomar uma semana de banho e sai. O encardido sai todinho. Assim é com a alma da gente. É passado o segundo ai, mas eis aqui o terceiro ai, que cedo virá. Depois vem a 7ª trombeta, ainda no capítulo 11. Este é um dos capítulos mais ricos do Apocalipse. Tem muito a ver com Daniel, aquela coisa toda. Vamos chegar lá. O Velho Testamento. Ordens para medir o santuário de Deus. Eu separei uma porção de coisas aqui, ó. O fogo e enxofre, já falei. Fui ao profeta Isaías. São símbolos de grande sofrimento. Falar sobre os capítulos 11 e 14 do Apocalipse. Eles marcam a última metade da semana profética da visão de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nós vamos ver o templo, o altar. Já falei isso aqui anteriormente. Assim que comecei a falar sobre o Apocalipse para os simples, citei essa questão da medida que é feita, né, neste capítulo, e disse: vejam bem que não é só no sentido linear, centímetro, ou que mais? Pés, antigamente, léguas, não. Porque lá está dito que serão medidos também os que dentro daquele templo, daquele santuário, adoram. Eu quero que vocês observem o profeta Jeremias, no capítulo 31. Anotem aí. Vamos ver por que o templo está sendo medido. Não se esqueçam que o templo de Jerusalém foi destruído por Tito. Alguns ficam pensando que só é a reconstrução do templo de Jerusalém que substituiu o templo de Salomão. Que nós somos antes de carne e espírito. E Jesus fala em gerações de espíritos. Nós entendemos geração de carne e aí quebramos a cara. Por isso quando o mestre diz, não passará esta geração sem que tudo isto seja cumprido. Pine Sanglé diz lá, Jesus era um louco, olha aí, a geração passou e não se cumpriu tudo. Porque ele só via a carne. Quando Jesus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. E acima de tudo aquele templo foi erguido. Para se erguer o templo que Jesus disse que, se destruído aquele, ele ergueria em 3 dias. Bom, o Alzirinho, meu filho, fez aqui uma proposta de fazer o ABC das mães legionárias. Vou entregar isso para as mães legionárias, as persistentes, perseverantes da LBV. No Brasil inteiro, lanço aqui esse desafio. Cada um mande uma sugestão. Vamos fazer o ABC das mães. Precisamos tratar bem o ser humano, é o fundamento da vida. Bem? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, portanto de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Médico de todos os médicos, volve o teu olhar compassivo para os nossos doentes,